dois, ai, ninguém se mexe. É o crime, o som batendo forte nos falante. É o crime, ser consciente na voz arrogante. Amante das causas das canções que me comovem. Do rap, do gueto, dos pretos que promovem. O crime, do raciocínio lógico pro bem. O crime, da identidade própria também. Não sou refém, sou rolo compressor. Sou GOG, o gladiador. Dou maior valor na questão da postura. Dou maior valor pra quem suporta a vida dura. Quem me conhece sabe o que eu penso, o que eu quero. Corro atrás, sempre mais, não espero. Meu nome, meu retrato estampado nas camisas. Jamais foram relacionados ao mundinho da brisa. Frisam as frases de um poeta contundente. Reprisam rap nacional constantemente. Na frente, minhas regras, meus conceitos sobre a paz. Ranjam os dentes, masoquistas intelectuais. Quer mais? Tanto mais o que o playboy odeia. Quer mais? Não multiplico o pão na santa ceia. Mas é o crime viver sobre pressão da repressão. É o crime saber que não é filme assim mundão. Brutalidade é o pior do supercine. Representar as quebradas do Brasil é o crime. Na disposição é o crime. De júri na mão é o crime. Na disposição é o crime. De júri na mão é o crime. Buscar sabedoria no poema fortalece. Sou um alucinante e até rejuvenesce. Rezo a prece que leva o coração já quase morto. Alegria e alguns momentos de puro conforto. Por mais que eu fale citando momentos do dia a dia, muitos ainda preferem viver na orgia. Quem diria? Três letras que já dizem tudo. Quem diria? Que o vinil do GOG é um escudo absurdo. Pra quem não sabe o limite da potência, ficou surdo. Ergueu no máximo paciência. Sou remédio que abala a estrutura. Eu sou remédio sem mistério. Meus filhos, minha mulher, meu império. Protesto, justiça lenta, cega, surda e muda. Manifesto, nota 10 pro mano que estuda. Criminosos da comunicação, minha família segue a trilha. Só louco consciente na guerrilha. No combate, a febre criminosa, eu sou receita. Me respeita, meu verso, minha canção, me aceita. Credo, hipocrisia, sistema nojento. Prego, sem medo, na auto-pensamento. Que reflete o imenso poder das palavras. Que pra burguesia são malditas e macabras. Brutalidade é o pior do supercine. Representar as quebradas do Brasil, esse é meu crime. Na disposição é o crime. De júri na mão é o crime. Na disposição é o crime. De júri na mão é o crime. Então reflita sobre seus conceitos. Então reflita sobre seus direitos. Então reflita, vem jogar no nosso time. Então repita, mensagem positiva é o crime. Na disposição de júri na mão. Na disposição de júri na mão. Na disposição de júri na mão. Na disposição de júri na mão.